meus amigos, meus irmãos, vamos então à sétima chave bíblica da volta triunfal do Cristo de Deus. Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de quase todos esfriará. Agora, segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres materiais do que mesmo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando a piedade dentro do coração. É, meus amigos, meus irmãos, aí estão mais dois sinais. A iniquidade está tomando conta do mundo. Quase tudo o que acabo de dizer está acontecendo nesse momento em todo o planeta. E nós sabemos que nada existe nesse planeta por acaso. Ainda mais, como lemos na Gênesis Mosaica, capítulo 6, versículos 5 e 11. Viu o Senhor Deus que a maldade do homem se havia multiplicado, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida. Diante de Deus, a terra estava cheia de violência. É a palavra da Gênesis Mosaica. Daí a profecia do próprio Jesus, recordando o Velho Testamento, que ele chamava a Escritura, e dizia que não pode falhar. Jesus recorda os fatos do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também na volta do Filho de Deus. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será no dia em que voltar ao mundo o Cristo de Deus. Eis aí o quadro não total dos nossos dias. Mas Jesus se refere aos desregramentos humanos, principalmente à sodomia, palavra derivada de Sodoma, terra dos homossexuais. Tivemos dois. Na Inglaterra, homossexualismo oficializado, amparado pela lei. Casamento de homens. O aborto está legalizado nos Estados Unidos da América do Norte. A pornografia entronizada na Suécia e na Dinamarca. Em quase todos os países civilizados, entre aspas, o conflito de gerações. Filhos desobedientes aos pais. A violência, assaltos a pessoas e instituições, raptos, sequestros, atentados sexuais coletivos, campeando por toda a parte. É a corrupção, é a subversão, é a hipocrisia que Jesus define como fermento dos fariseus. A falsa humildade semeada pelos falsos profetas de todas as religiões, esfriando a fé e o amor de tanta gente despreparada. E ainda os zombadores que apavoram os crentes, claro, os crentes vacilantes. É feio crer em Jesus, seu povo. Ridículo, isso é religião, isso é coisa de velho. E perguntam, Jesus vai voltar, é? Mas como se ele nunca existiu? E foi por isso que São Pedro profetizou na sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 3 e 4. Nos últimos dias virão escarnecedores com seus deboches, segundo as próprias paixões, perguntando-vos assim, em que ficou a promessa da volta de Jesus, hein? Ninguém suponha que a iniquidade atingiu seu ponto máximo. Pior vem por aí. É preciso estar atento. Não esperar nada de melhor. Otimista está por fora. Somos realistas. Sabemos que isso só vai acabar quando Jesus voltar.